Ouça agora na Antena Web Antena News. A seguir, não perca mais uma edição de História e Geografia. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena News. Hoje os trabalhadores da Soflusa fizeram greve nos dois períodos de hora de ponta. Muitas pessoas foram impedidas de ir trabalhar e o descontentamento e a incompreensão eram os sentimentos mais visíveis nos utentes do trajeto Barreiro-Lisboa. Hoje foi dia de Cimeira Europeia. Em Bruxelas, os líderes europeus reuniram-se para discutirem a situação da Grécia e medidas de salvamento da moeda única. O Porto perdeu com o Gil Vicente e as críticas à arbitragem de Bruno Paixão foram duras. Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às terças-feiras, pelas 5 da tarde, a Antena Web apresenta em Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja, do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as terças, às 5 da tarde, na Antena Web. A Segurança Social está sem dinheiro para ajudar pessoas em carência social grave. Em dezembro esgotou-se o dinheiro para ajudar pessoas com rendimentos superiores a 190 euros mensais e, por isso, quem recebe um valor igual ou superior a 190 euros por mês não tem direito, neste momento, a ajudas da Segurança Social. O Serviço Nacional de Saúde tem cerca de 1,5 milhão de utentes fantasma inscritos. Alguns são casos de pessoas inscritas em dois centros de saúde diferentes e outros são pessoas que saíram do país. Muitas delas são inscrições de pessoas que já morreram e cujos nomes não foram retirados das listas do Serviço Nacional de Saúde. O bastonário da Ordem dos Médicos acredita que a limpeza das listas de utentes resolveria o problema da falta de médicos em Portugal, porque em média faltam médicos para cerca de 1,5 milhão de utentes, que, segundo o bastonário, corresponde ao número de inscrições fantasma no Serviço Nacional de Saúde. A Soflusa fez hoje de manhã greve e muitos passageiros não conseguiram sequer ir trabalhar. O descontentamento era o sentimento que mais se fazia sentir de manhã. Entre as 16 e as 19h45, a paralisação dos trabalhadores da Soflusa repetiu-se no percurso Barreiro-Lisboa. A Confederação das Associações de Pais e os diretores de agrupamentos escolares reconhecem que a comida nas cantinas escolares é insuficiente e a qualidade das refeições é má. Segundo explicam, faltam funcionários para que o serviço de fornecimento de comida às escolas funcione bem. Além disso, os contratos com as empresas nem sempre são cumpridos adequadamente. 6.900 casas foram devolvidas ao banco só no ano passado, numa média de 19 por dia. As entidades bancárias conseguiram vender alguns desses imóveis, mas a preços mais baixos do que o seu valor de custo. Os mediadores imobiliários dizem que essas vendas alteraram as regras do mercado da imobiliária e que muitas empresas de mediação poderão ter que despedir funcionários. A Galp baixou em 1,5 cêntimos o preço do litro de gasóleo. O preço da gasolina mantém-se. Hoje foi dia de Cimeira Europeia. Está em cima da mesa o Pacto de Disciplina Orçamental com o objetivo de tentar salvar a moeda única. Uma das medidas mais discutidas é a chamada Regra de Ouro, a obrigatoriedade de inscrever na Constituição de cada país uma cláusula que reforça a ideia de que o déficit tem que estar sempre equilibrado. Outro assunto em cima da mesa é a negociação da Grécia com os credores privados. Até agora não há acordo e, enquanto isso não acontecer, o Fundo Monetário Internacional não desbloqueia um novo pacote de ajuda financeira para Atenas. A economia espanhola caiu 0,3% no último trimestre e já entrou em terreno negativo. O cenário aponta para uma quebra de mais de 1% nos meses que se seguem. O norte da Europa está a enfrentar uma vaga de frio siberiano. Polónia, Finlândia e Suécia vivem temperaturas de 30 graus abaixo de zero, que já causaram mais de 10 mortos. A Bélgica está hoje paralisada por uma greve geral. O setor dos transportes foi o primeiro a ser afetado pelo protesto, que acontece devido às medidas de austeridade implementadas pelo governo, que quer aumentar a idade da reforma e não aumentar os ordenados. Os chefes de Estado europeus que estão presentes em Bruxelas para a Cimeira da União Europeia não sentiram os efeitos desta greve porque têm todos direito a transporte privado. O Benfica venceu o Trofense por 2-1, num jogo que o Clube da Luz começou a perder. Varela foi o responsável pelos principais momentos do jogo. Marcou o primeiro golo para o Trofense, fez o autogolo que colocou o Benfica em pé de igualdade no marcador e ainda fez o penalti que permitiu a Cardoso pôr o Benfica em vantagem. O Porto perdeu com o Gil Vicente por 3-1. Com este resultado, o Porto fica a 5 pontos do Benfica e mais longe do título de campeão nacional. O primeiro golo foi marcado por Cláudio para o Gil Vicente e o mesmo Cláudio voltou a marcar de grande penalidade, aumentando a vantagem para 2-0. André Cunha fechou a contagem para os gilistas e o Porto conseguiu reduzir por Silvestre Varela. O treinador do Porto, Vítor Pereira, apelidou a arbitragem de Bruno Paixão de vergonhosa. O Sporting bateu o Beira-Mar por 2-0 com bis de Onyeu. O defesa norte-americano marcou aos 18 e aos 27 minutos. Esta foi a primeira vitória do clube de Alvalade em 2012. Este foi o Antena News, de seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.